tem jeito, todo especial. Blusinha curtinha, um biquinho de fora. Quando ela rebola, todos param para olhar. Cabelo ondeado, caído no ombro. Ela tem um jeito, todo especial. Blusinha curtinha, um biquinho de fora. Quando ela rebola, todos param para olhar. Ei, ei, ei, toma um golo de cerveja. Ei, ei, ei, depois beija, beija. Ei, ei, ei, toma outra bem gelada. Ei, ei, ei, e a festa tá animada. Ai, ai, ai, tiki, tiki, tiki, oi. Ai, ai, ai, tiki, tiki, tiki, oi. Ai, ai, ai, tiki, tiki, tiki, oi. Quando percebi, a gata se foi. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa Manhãs Românticas. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Desejo uma ótima manhã na nossa companhia, isso até às 12 horas, para ouvir, descobrir tudo o que é música portuguesa, sempre com cheirinho a Brasil. Música diferente na Rádio Arco-Íris, todas as manhãs da semana, da segunda a domingo, todos os dias, música portuguesa. Das 9 às 12, bem entendido, a música portuguesa é rei, é rainha aqui na Rádio Arco-Íris. Espero que nós hoje também sejamos os reis e que possamos ganhar este jogo hoje à noite. Vamos lá, viva a seleção, viva Portugal. E esta é a música, o hino da nossa seleção para o Euro 2020. Esqueço o seu passado e vivo o presente. E se for, primeiro levo toda a gente ao meu lado, tenho os mesmos desde sempre. Firme na corrida, correr a minha vida até o fim. Nós só sabemos viver assim. Olhem para mim. Olha, tudo passa, a palavra diga que estou aqui. Com família, amigos, a minha mão para repetir. Essa bola marca um golo, sou um craque. Fecha na claque. Hoje é só loucura, pensamos em combate. Isso aqui é futebol. Pensamos com amor, sem raça. Vamos tudo. Vamos nos unir, bora dar a mão, porque a festa é maior. All my life, all my life. I always knew I was a champion. Sei que eu nasci para ser campeão. Sei que eu nasci para ser campeão. Por dentro eu já tô pronta para competir. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui, mas agora vocês vão ter que superar. Sente a batida no seu coração. Dic-don, dic-don, dic-don, dic-don. Minha pátria amada, a minha nação dourada. Olhem pra mim. Olha tudo, passa a palavra. Digo que eu tô aqui. Com família, amigos, a minha volta pra repetir. Uma festa, forever. Uma festa.

abuso sem abuso. Ah, esta música vai entrar no ouvido certamente neste verão. Aqui pela primeira vez nas ondas da Rádio Arco-Íris. Vamos ouvir. Já entrelaçou de frente com pica, subiu e desceu pela rodovia. Toque, toque frontal, bem devagar, sem machucar dela, não estrago o meu pudim. Na vertical, sem descolar, dá uma aquece dela, está no ponto, baby. Vontade de enroscar, logo de manhã dançar esta, sei lá, que zumba. Gostaste? Enrosca é bom! Ei, você também gostou? Se gostou, pode pedir mais para a próxima vez. Belite Campos, a dança do Enrosca. Agora continuamos no ritmo quente. Cláudia Caramelo, e ela diz: desliza. Nós aqui não vamos deslizar, vamos ficar na nossa linha reta. Deslizar no swag e me pegar. Vem, desliza, desliza. Oh, não. Me pega de jeito na pista. Desce, desliza, desliza, desliza. Que faço suar a camisa. Ai, faço suar a camisa dançar esta dança. Desliza, Cláudia Caramelo, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, para iniciar esta primeira meia hora do programa Manhãs Românticas. E agora vamos quê? Vamos festejar as festas do Santo António à nossa maneira, também aqui com Nelson Costa, pois domingo foi a festa de Santo António. Infelizmente não se pôde festejar em Lisboa, mas vamos lá festejá-la aqui. Santo António, ajuda-me a encontrar uma mulher bonita para eu me casar. Aí, já que estamos a falar dos Antónios, eu sei que há hoje um que está de parabéns, então parabéns para ele. Tenho fé e devoção, sou um rapaz jeitoso, já coloquei no peito um manjerico cheiroso. Nesta noite da real, eu manjerico vou dar à mulher mais bonita e faremos um lindo bar. Oh, meu Santo António, santo casamenteiro, já não posso mais ficar assim solteiro. Oh, meu Santo António, ajuda-me a encontrar uma mulher bonita para eu me casar. Oh, meu Santo António, santo casamenteiro, já não posso mais ficar assim solteiro. Oh, meu Santo António, ajuda-me a encontrar uma mulher bonita para eu me casar. Nelson Costa aqui a festejar o Santo António. Agora vamos ouvir uma marcha de Lisboa, a Marcha da Bica. E vamos lá então ouvir esta marcha ao vivo. Vamos lá ou não? Vamos, se não quiser vir, vamos ouvir então outra marcha que vamos então, vamos. Ah, aqui vem esta. Cava a marcha, mãe, meu par. Se eu não trouxesse, quero a a gente cá vai quer queira ou não queira. Oh, noite de Santo António, oh, Lisboa de encantar, de alcachofres a florir, de foguetes a estourar. Ai, quantos bairros cantarei, ai, enquanto houver arraiais, enquanto houver Santo António, Lisboa não morre mais. Lisboa é sempre na verdadeira, tantos derrices que até já fazem fileira. Não digas sim, não me digas não. Amar é destino, cantar é condão. Uma cantiga, uma aguarela, um cravo aberto debruçado da janela. Lisboa linda do meu bairro antigo, dá-me o teu bracinho, vem marar comigo. Oh, noite de Santo António, oh, Lisboa de encantar, de alcachofres a florir, de foguetes a estourar. Ai, quantos bairros cantarei, ai, enquanto houver arraiais, enquanto houver Santo António, Lisboa não morre mais. Ah, e assim, recordando as nossas festas de Santo António, São João, São Pedro, etc, etc. E agora continuamos com a grande voz de Amália Rodrigues e as marcha, uma marcha de Santo António em Lisboa, ao vivo. Vamos ouvir. A gente cá vai, quer queira, não queira. Oh, noite de Santo António, oh, Lisboa de encantar, dá o cachorro de fluir, de fluir, de castelhar. Ai, quando vais cantar, ai, quando vais arraiar, ai, quando vais Santo António, não digas sim, não me digas não. Amar é destino, cantar é condão. Uma cantiga, uma aguarela, um gabarito de versado na janela. Lisboa linda, do meu bairro antigo, dá-me o teu bracinho, vem bailar comigo. Ai, noite de Santo António, ai, Lisboa de encantar, dá-me o cachorro de dormir, foguetes a esperar. Ai, não vais cantar, ai, enquanto vais cantando, Lisboa não morrerá. Ai, este cheirinho a Lisboa, cheirinho a Santo António. E continuamos, e depois vamos aos nossos compromissos comerciais. Vai de corações ao alto, nasce a lua, e a marcha segue contente. As perrinhas de basalto, cada lua, nem sentem passar a gente. Nos bairros desta cidade encantada, tudo serve de alegria e faz-se alegre saudar no toque da alvorada, no toque da Ave Maria. Lá vai Lisboa, com a saia por do mar e cada vagão

Société enduit et pose plaque plâtre à Maro-Aupré. L'entreprise Baticasa 45, Patrick Intunge, maçonnerie, rénovation, clôture à Orléans. Point P, matériaux à Ingrid. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage, Manuel Villageboas, à Ingrid. Obra Genial, application de pavimento et Panafiel. L'entreprise Albert Coelho à Orne. L'entreprise Seattle à Olivet. SARL Aurélec Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Grani Neiva Industria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Exposin. Benhaja. Muito obrigada a todos. Um grande merci a todos. Olá, olá, aqui estamos novamente depois desta pausa com os nossos compromissos comerciais. Aqui estamos novamente para voltar à música. Então fique connosco. A boa companhia é a Rádio Arco-Íris no 96.2. Cheio de mensagens de Instagram, Telegram, stories e postagens. Desiste, não viste, já perdi para outra, não há volta a dar. Tudo bem, eu gostei, mas não me chegavas. E mais dizes, ai, fui ser pedalada. E agora estás fora, outra bicicleta deu-me a tu pedal. Tu já não chegas lá, mete isso na cabeça. Sou areia demais para a tua caminheta. Encaixa, encaixa, vai doer, nós sabemos. Aceita, aceita, aceita que dói menos. Tu já não chegas lá, não me apanhas na curva. Vais por te conformar, é só que já vou. Abaixa, abaixa, vai doer, nós sabemos. Aceita, aceita, aceita que dói menos. Ai, isto já não te aceita. Somos todos iguais, se na vida perdemos. Ai, eu também estive igual. Doeu, mas não faz mal. Coração está sereno. Aceita que dói menos. Photoshop no teu blog, ainda publicas. Queres mostrar, partilhar, que sou tua ainda. Tudo é fake, só news fake. Já estou noutra praia, onde me afogar. Tudo bem, eu gostei, mas não me chegavas. Perdi mais, disseste ai, fui-se pedalada. E agora, estás fora, outra bicicleta deu-me mais pedal. Tu já não chegas lá, mete-se na cabeça. Sou areia demais, da tua caminhoneta. Encaixa, encaixa, vai. perfume perdido, o fumo da tristeza não me deixa ver. Oculta-me o sentido, oculta-me o sentido. Pensamento confuso, vazio de soluções, um horizonte turvo que atiça o sofrer das minhas emoções, das minhas emoções. Tem na garganta gritos que congelei. Empurro a minha dor com amargo sabor. Sinto que não sei, sinto que não sei sair deste inferno, efêmero prazer. Sofrimento eterno no peito a bater, mas sei que vou vencer, sei que vou vencer. Do amor. Ai. Manhãs Românticas está consigo até às 12 horas. Espero que esteja a passar um agradável momento na nossa companhia. Então, muita música para si e não só. Também teremos os nossos convidados com as músicas a partir das 11 e também o nosso poema. Fique connosco. Agora, Rubén Aguiar, Jessie. Tinha um domingo que te conheci e posso dizer que a partir daí a baixa da cidade ficou especial para mim. Jessie, tu és a mulher mais linda, mais meiga que algum dia eu conheci. Jessie, nos teus braços eu me entrego, os teus beijos eu enlouqueço, a dama perfeita para mim. Jessie, eu não sei se sei, não sei, só sei que por ti eu me apaixonei. Por onde eu andei, pessoas te encontrei. Tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. Jessie. É que já estamos juntos há algum tempo e que estamos nos conhecendo cada vez mais. Eu tenho notado que tu tens sido muito especial, especial para mim. Tu és a mulher mais linda, mais meiga que algum dia eu conheci. Jaci, nos teus braços eu me entrego, com os teus beijos eu enlouqueço, é a dama perfeita para mim. Jaci, eu não sei se sei. Esquecerei. Eu não sei se sei. Se sei, não sei. Só sei que por ti eu me apaixonei. Por onde eu andei, só as que encontrei. Tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. Jaci, aqui com esta voz de Rubén Aguiar, uma voz inesquecível, ela está sempre na atualidade, Ágata, perfume de mulher. Então aqui vai um pequeno perfume para si, que está aí desse lado. Cheiro a rosa. Eu já desconfiava quando tu chegavas tarde para jantar. Qualquer conversa, dizias depressa, estive a trabalhar. Tu sentavas-te à mesa e com safadeza mentias para mim. E eu ia no teu jogo e punha as mãos no fogo que não era assim. Que ao limpar-te o fato, ai, eu descobri. Sim, os sonhos agitados que tinhas a meu lado, dizendo sem fim o nome de quem tu amavas. Por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Por isso sai, sai da minha vida. Sofrer, sai, que eu morro de ciúme. sabia tudo, mas tu lá no fundo pensavas que não. Nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são, são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Ai, ai, ai, ai, Agatha, ela está mesmo zangada e ela disse sai. Mas José Cid, para acalmar isto tudo, leva-a para onde? Para uma mansarda. Vamos lá, então, sonhar com José Cid. Adoro. Cansado de tudo, talvez por viver sem ti. Saí para a rua, meti-me num táxi, bebi para me conduzir. Para os lados de Alfama, na velha Lisboa, que outrora eu conheci. Cheguei à praceta, sentei-me no banco, olhei para a casa e vi que a mansarda lá estava. E uma sardinheira subiu da janela ao telhado. As águas cortadas fizeram lembrar-me o passado. E a tasca da esquina é hoje um café cheio de luzes neon. E a concertina dos tangos e valsas mudou para nossa mansarda, talvez para nos ver voltar. E a mansarda lá estava. E uma sardinheira subiu da janela ao telhado. As águas cortadas fizeram lembrar-me o passado. Thank you.

cama de rosas, depois de uma cama de rosas, só podia ser o quê? O champanhe, não é? Vamos lá então abrir o champanhe. Com quem? Champagne. Roberto Carlos. Para brindar um encontro com te, já de um outro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa e già girava la testa, per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te, e poi gettare via perché amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Dolce segreto per noi, un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Então, champanhe para toda a gente, hein, que está à escuta da Rádio Arco-Íris, mas depois do champanhe, depois da cama de rosas, do champanhe, da balada, sei lá, só pode vir o quê? O anel de noivado. Na voz de Lourenço e L'Oréal. Casamos sentimento que o homem nesse momento cheia de felicidade. No dia em que tu nasceste, houve festa lá no céu. Até os anjos festejaram e em voz alta anunciaram: mais um anjinho nasceu. Foi um milagre maior, pois nada é mais sagrado que os pais terem nos seus braços o fruto do seu amor. Cada vez que um filho nasce, nasce o amor de verdade. E é tão grande o sentimento que o homem nesse momento chora. Cada vez que um filho nasce, nasce o dom que Deus nos deu. E desde aí a nossa vida ganha mais sentido ainda, porque um anjinho nasceu. No dia em que tu nasceste, no dia em que tu nasceste, nasceu uma estrela mãe. Olhar de um filho aos olhos de qualquer pai. No dia em que tu nasceste, foi a bênção do amor. Não há coisa mais divina que ter na nossa família mais um anjo do Senhor. Cada vez que um filho nasce, o amor de verdade. E é tão grande o sentimento que o homem nesse momento chora de felicidade. Cada vez que um filho nasce, nasce o dom que Deus nos deu. E desde aí a nossa vida ganha mais sentido ainda, porque o anjinho nasceu. Dois por casar, nosso amor está mais forte que nunca. de nós dois um fruto cresceu. E a guitarra hoje ainda toca a canção que na praia nasceu. Naquela praia só eu e tu, nós a guitarra e o céu azul. Naquela praia, naquele verão, fizemos juntos esta canção. Naquela praia só eu e tu, nós a guitarra e o céu azul. Naquela praia, naquele verão, fizemos juntos esta canção. Aquela praia sou eu e tu, nós a guitarra e o céu azul. Naquela praia, naquele verão, fizemos juntos esta canção. Aquela praia sou eu e tu, nós a guitarra e o céu azul. Naquela praia, naquele verão, fizemos juntos esta canção. Na, na, na, na, na, na, na. Ai, viajamos até à praia com o Luís Manuel. Estamos sempre viajando com as músicas portuguesas, elas são assim. E agora, diz que é o tema de Luís Filipe Reis. Agora diz. Nunca quiseste dizer teu amor por ele, para não me doer. Mesmo hoje só como amigos, te importas comigo e com o meu sofrer. Mas por favor eu te peço, não tenhas pena de mim. Contigo, divido o abrigo onde tanto te amei. Agora diz, quem beija essa boca, quem sinto o ar. Não vou para onde o sol se for, nem seja debaixo do sol a chover. Eu não me posso perder, contigo venho o que for. Se é inverno na janela, sinto a brisa. Se é verão, abro a camisa. Nada me faz abrandar. E sem hora de regresso, hoje me vou. Se firme, hoje estou na solidão desta estrada. Aqui estamos então nesta caminhada com David Garcia e são exatamente 10 horas e 25 minutos, como o tempo passa. Estão à escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2 e é o programa Manhãs Românticas que lhe está fazendo companhia, isso até às 12 horas. Agora, a fronteira da saudade, qual é? Nós é para isso mesmo que estamos aqui, para tirar essa fronteira e para matar saudades. Jorge Feira. Ai, quem não gosta da sua terra querida, quem não se lembra dos bons tempos que lá vão. Ai, quem não sofre de uma saudade sentida, que arde no peito penetrando o coração. Quem não adora a natureza que a pobre, de uma beleza genuína sem igual. Em compensar aquele chão doce tão nobre, o coração chora ao ver um sonho real. Ai, ai, saudade, tens razão neste sofrer. Um pranto sem ti, do meu colega, meu amigo, que não se pode esconder. Ai, ai, saudade, acaba com esta dor. Ai, ai, saudade, saudade louca, saudade do Portugal, do nosso país, não? Que acorre, de uma beleza genuína sem igual, em compensar aquele chão doce tão nobre, o coração chora a ver um sonho real. sinto que a minha felicidade ficou na terra, berço que um dia deixei. Ai, se eu voasse como vou o pensamento, a qualquer hora que pensasse voltaria. Toda a saudade se acabava no momento, só a lembrança da aventura ficaria. Ai, ai, saudade, és razão deste sofrer. Esta saudade tão bem já começa a apertar, não é? É isso mesmo. E é por isso que nós vamos recordar aquela pequena aldeia de Roberto Leal. Como é linda a minha aldeia. É tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, sob a luz de uma candeia, lembro até onde eu vivi. É tão lindo o amanhecer, cai o sol sobre as herdades. Lá não pudeste me ver, hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos estão tocando, é chegar. Nossa gente vai rezando nessa hora de alegria. Logo se prepara a ceia, a hora da Ave Maria. Como é linda a minha aldeia. O jardim das oliveiras, guarda os teus lindos trigais. És a esperança verdadeira, és a terra de meus pais. É tão lindo amanhecer, cai o sol sobre as herdades. Lá não pudeste viver, hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos estão tocando, linda a minha aldeia, nem que a casa seja bem simples, não é? Ela é sempre linda, linda. E é o que diz Roberto Carlos, aquela casa humilde. Nuestra casa humilde, tus palabras oí, que tuviese cuidado y no sufriese con las cosas de este mundo, que yo fuese un buen chico, que trabajase mucho, que al nombre de mi padre hiciese honor y nunca fuese un vagabundo. Aún no era día cuando tú me decías: Dios te bendiga y guarde y se mantenga siempre en tu compañía. Yo te miré en los ojos, la mano te besé, te dije amén y en un abrazo te hice oír latir mi corazón. Vida mía, vida mía. Mi padre junto a mí, me acuerdo su emoción, veía que las lágrimas mojaban mi chaqueta de algodón y todo mi equipaje en aquella estación. Era de amor, coraje, mi fe, mi guitarra y su bendición. Y en la gran ciudad, tristeza y alegría, una nostalgia inmensa y la soledad que aún no conocía. Y el tiempo fue pasando, y entonces comprendí cada palabra tuya en la mañana de aquel día en que partí. Vida mía, vida mía. Grande voz de Roberto Carlos com esta música extraordinária que cantou em espanhol. Agora quem vem aí também é Jorge Ferreira e ele disse que tem o sonho desfeito. E pior na vida ter um sonho desfeito. Com sacrifício construímos nosso lar, uma casinha toda feita com amor. Ficou bonita, dava gosto e a gente olhar. Fazemos tudo o que havia de melhor. Depois de um ano veio ao mundo a nossa filha, a maravilha mais bonita que eu já vi. Infelizmente entre nós já não havia o mesmo amor que um dia nos uniu. São tantas voltas que o destino dá no tempo. Nosso amor foi um momento e ficou na solidão. A nossa casa hoje está sonho em vão. De vez em quando, para matar minha saudade, pego o meu carro e às vezes passo por lá. Em frente à casa, então eu sofro de verdade. Meu Deus do céu, quanta tristeza que me dá. Outras crianças brincam naquele jardim, outras pessoas têm as flores que eu plantei. Jamais pensei que esta vida fosse assim. Nada restou daquele sonho que eu sonhei. São tantas voltas que o destino dá no tempo. Nosso amor foi um momento e ficou na solidão. A nossa casa hoje está alugada, a família separada. Nosso sonho foi em vão. Jorge Ferreira, sonho desfeito, pior do que isso. Aqui agora vem Dino Meira e ele diz: aqui é o teu lugar. Então todos temos lugar aqui. Há lugar para todos e sobretudo para a música. Vamos lá ouvir. Eu te entreguei o amor que desprezas agora, e me deixaste essa dor que me queima de fora. Tudo eu fiz para que nunca chegasse a partida. Eu só queria fazer parte da tua vida. Às vezes fico pensando que eu estou louco, se o amor que eu te dei para ti era pouco. Tudo que eu posso dizer é que eu fui tão sincero. Mas se quiseres voltar, eu ainda te espero. Mas se quiseres voltar, ainda estou aqui. Quero te abraçar, preciso ser feliz. Pois sem o teu amor, não posso mais ficar. Volta para mim, aqui é teu lugar. Se tu não decidires, vou viver minha vida e vou tentar-me curar desta imensa ferida. O tempo vai me ajudar a matar a saudade e vou fazer tudo aquilo que eu tiver vontade. Mas se quiseres voltar, ainda estou aqui. Quero te abraçar, preciso ser feliz. Pois sem o teu amor, não posso mais ficar. Volta para mim, aqui é teu lugar. Música. eu brincávamos juntos então, e namorados ficávamos os dois. Um dia tu acabou, fugindo disseste adeus. Para longe alguém te levou, e separados ficámos depois. E nesse dia para mim adeus, meu amor. E nesse dia para mim tudo em volta perdeu-nos e cor. Então sozinho chorei, não pensei no adeus, nesse adeus, meu amor.

sou tua. E eu fiquei nessa ilusão. Comparável a este grande José Cida. Ele canta, ele compõe, ele faz poemas. Ele é um poeta, é um homem completo. E já com uma certa idade ainda canta bem. Agora continuamos com Graciano Saga, Saudade Pai. E vocês sabem que domingo próximo é o Dia dos Pais aqui em França, e também a Casa Mariano tem lá bons presentes para você oferecer ao seu pai. Então simplesmente você só tem que ir à Casa Mariano para comprar a prenda para oferecer ao seu pai para domingo. Tem tudo o que há de bom. Ele estará aberto então das 9 às 12 e também poderá degustar, como dizem em francês, os produtos da casa, alguns produtos da Casa Mariano. Então não falte, a Casa Mariano encontra-se em Rue de l'Orme Gâteau, à Semois. Não se esqueça então, para comprar o seu presente, vá à Casa Mariano. Vencido bravo guerreiro, pai querido, teu nome vou recordar. Pai forças que perdias eram poderes sonhos, teus olhos quando me olhavas. Quando Deus por ti chamou, fiquei tão triste. Tu levaste a minha felicidade. Aprendi que amor de pai ainda existe. Hoje choro tua ausência, que saudade. Nossa casa nada faltasse, mesmo sabendo que estava doente, ia trabalhar e nós à espera que ele chegasse. Ai, a nossa querida mãe, companheira de uma vida, sofria ao vê-lo sofrer. Com a esperança já perdida, nada podia fazer. Então, rezando, pedia: valei-me, meu Deus Senhor, beijando a sua mão já fria, daquele que foi seu grande amor. Neste mundo, onde só reina a falsidade, descansa em paz, vai saudade. Ai, saudade aqui na voz de Graciano Saga, grande Graciano, que nos deixa imensa saudade. Agora os nossos compromissos comerciais. A Rádio Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz, Électricité Générale à Olivet, l'entreprise JR Service, Franck Roux à Saran, l'entreprise DPI Sécurité, Patrick Denisot à Blois, S3P, Gérard Berthaud, Société Enduit et Pose Plaque Plâtre à Marot-Auprès, l'entreprise Baticasa 45, Patrick Antunch, Maçonnerie, Rénovation, Clôture à Orléans. Point B, matériaux à Ingrid. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage, Manuel Villas-Boas à Ingrid. Obra Genial, application de pavimento en Penafiel. L'entreprise Albert Coelho à Orne. L'entreprise Seattle à Olivet. SARL, Aurélec, Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Grani Neiva Industrie de Granitos, Sinalia Neiva Antas Esposin. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? offert. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Cémoi. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Então aqui estivemos com os nossos compromissos comerciais e não se esqueça, domingo é a festa dos pais e se quiser oferecer um presente ao seu pai, pois a Casa Mariano tem várias, várias escolhas para você poder comprar e oferecer ao seu pai. Para isso, simplesmente, então vai à Casa Mariano, um Rue de l'Orme Gâteau à Semois e domingo das 9 às 12, poderá provar vários produtos e assim escolher. Então não falte na Casa Mariano para oferecer o presente ao seu pai domingo. Agora nós aqui vamos ficar com o nosso convidado de hoje, com as suas músicas. Ele chama-se Emanuel, um grande senhor da música portuguesa, que nós já tivemos o prazer de aplaudir aqui em Orleans várias vezes. E, portanto, ele vai nos interpretar alguns dos seus grandes êxitos e vocês podem dizer que querem ouvir ou não. E nós, se você disser que não, se houver vários telefonemas a dizer que não querem ouvir o Emanuel, nós passaremos então a outro artista. Vamos para agora, vamos pelo menos ouvir duas, três canções e depois é você que escolhe. O ritmo do amor é isso que nós escolhemos para abrir esta página deste convidado, Emanuel. Fique conosco. A boa frequência é a Rádio Arco-Íris no 96.2, todas as terças das 9 às 12. Abajo, derecha, acabou esta linda música de Emmanuel e agora um hino, o hino à alegria. Let's go! Emmanuel, o nosso convidado de hoje, você fica conosco. E se quiser ouvir, continuar a ouvir Emmanuel, pode telefonar para o 0238-434800. E se quiser que não ouçamos mais tão bem, pode telefonar para dizer que não. En couleur. En couleur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. Mon ami Vicente, j'écoute la danse de Baixão. Encosto o peito com peito. Coxa com coxa. Yeah. céu. Me aperta, me arranha, que eu serei sempre teu. Me beija, me abraça, o que é meu é teu. Me aperta, me arranha. Eu quero ir ao céu, eu quero ir ao céu. Eu quero ir ao céu, eu quero ir ao céu. Encosta o peito com peito, coxa com coxa. Encosta o peito com peito, coxa com coxa. Apertadinho. E vamos, e vamos dançar. Ai, ai, esta dança da paixão esteve aqui connosco. Emanuel, vocês são numerosos aqueles que querem mais. Nós continuamos depois desta dança da paixão. Vamos à moda dos Beatles Afro. Emanuel connosco até às 12 horas. Se você não disser que não. Esta moda dos beats afro está por toda a gente a curtir. É a moda do roça roça e faz a minha tensão subir. É kizomba, é marrabenta, é cultura, é funaná. Ficar longe desta moda, meu amor, sem ti não dá. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. O que eu mais quero é pular bem o teu corpo. E vem coladinhos com o meu desejo acender o teu. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Se tu sentires esta paixão tão verdadeira, vais querer ficar, ficar comigo a vida inteira. Esta moda dos beats afro está por toda a gente a curtir. É a moda do roça roça e faz a minha tensão subir. Roça roça que eu vou dar mil sonhos e mil prazeres. Dar-te o mar e dar-te o céu e tudo mais que tu quiseres. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. O que eu mais quero é pular bem o teu corpo. E bem coladinhos com o meu desejo acender o teu. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Se tu sentires esta paixão tão verdadeira, vais querer ficar, ficar comigo a vida inteira. Grande senhor da música portuguesa, depois de ouvirmos esta música, agora vem aí, és uma bomba! Na, na, na, na, na. na na na, love me baby, na na na na na na na na na. Ai, você certamente está a cantar aí desse lado. Músicas bem mexidas de Emanuel. Fizemos aqui uma playlist para você passar um bom momento. Para você que está aí a trabalhar no chantier. E são numerosos aqueles que telefonam, não é? A dizer que querem mais Emanuel e mais. Nós continuamos. Es una bomba, inspiras mi vida y amor y pasión. Love me, baby, na na na na na na na na. Love me, baby, na na na na na na na na. Es una bomba y hace boom boom en mi corazón. Ai, certamente, então, vocês estão a cantar as músicas de Emanuel aí desse lado. Continuamos com aquela que fez tão bem, que fez imenso sucesso, foi a música, qual é que foi? Nós vamos tentar encontrar, é esta mesmo, é Love Kuduro. É isso mesmo, ela parece que não quer sair. Ah, já saiu. músicas de Emmanuel que fizeram um grande sucesso, hein? E vocês estão a apreciar, estão a gostar. Agora vem aí também uma das primeiras. Ó, Senhor Guarda! Traia o desejo de uma aposta, eu fico louco e ela de biquinha mostra. Mas de repente surgiu o guarda costeiro, logo disse que pouca vergonha esta. Eu levantei-me em todo o banco traseiro, pedi por tudo para não estragar a festa. Oh, Senhor Guarda, não é de mal, o que está vendo não é só o tal e tal. Oh, Senhor Guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olhar que ela tem. Oh, Senhor Guarda, não é de mal, nós até estamos a casamento marcado. Oh, Senhor Guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Depois de ouvir-me provar que era verdade, o Senhor Guarda disse com autoridade: sejam felizes que para mim está tudo bem, eu fiz o mesmo quando era novo também. E assim ficámos ela e eu a tarde inteira, mas este caso não nos saiu da memória. Quando casarmos, disse eu na brincadeira, vai ser tão lindo recordarmos esta história. Oh, Senhor Guarda, não é de mal, o que está vendo não é só o tal e tal. Oh, Senhor Guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olhar que ela tem. Oh, Senhor Guarda, não é de mal, nós até estamos a casamento marcado. Oh, Senhor Guarda, veja lá bem, vamos casar a 20 do mês que vem. Senhor Guarda, veja lá bem, nós somos noivos, olha o olhar que ela tem. Ai, ó, Senhor Guarda, vamos lá, Senhor Guarda, vamos deixar o Senhor Guarda e vamos subir para o nosso automóvel, para o nosso carro, meu carro velho, e Manuela, ele vai nos interpretar então o carro velho, se ele quiser, certamente ele vai querer que ele venha já aí, ele é bem mandado, e você está à escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2, a rádio que o leva até às 12 horas com a música portuguesa e o programa Manhãs Românticas. Meu carro é velho, mas tudo bem. O meu amor diz que é bom para namorar. Tem muito espaço, como convém, para o meu amor poder comigo brincar. Meu carro é velho, mas tudo bem. Que é o Estamos a ter muitos telefonemas para que o Emmanuel continue a cantar as suas músicas, e nós vamos continuar com o Emmanuel porque só há votos a favor. Vamos lá. São as mulheres. Sei que o seu coração se transforma num docinho. Quem é que dá o melhor que o amor tem? São as mulheres. São as mulheres. Quem é que dá o São as mulheres, quem é que faz bater forte o coração? São as mulheres, são as mulheres, quem é que faz subir a nossa atenção? São as mulheres, ai ai, são as mulheres. Pica, mas dá muito mais sabor. É o piripiri, pois é. É o piripiri, pois é. É o piripiri que a faz muito feliz. É o piripiri, pois é. É o piripiri, pois é. Que lhe dá tudo, tudo que ela sempre quis. Já diz, pois diz, põe piripiri, ó Rosinha, minha amada, porque eu agora já não gosto de jantar se a comidinha não estiver bem temperada. Ela dá-lhe malagueta e até pimenta preta só para ter mais amor. Diz que ela se arde, tem um abraço mais quente e tudo tem mais sabor. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, é o piripiri que lhe dá muito amor. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, que pica, pica, mas dá muito mais sabor. É o piripiri, pois é, é o piripiri, pois é, é o piripiri que a faz muito feliz. É o piripiri, pois é o piripiri, pois é, que lhe dá tudo, tudo que ela sempre quis. Então você já sabe, prepara um prato com bastante piripiri e isso vai dar força. E a nossa seleção também precisa de força, não é? É isso mesmo, porque joga logo à noite e Portugal é a nossa seleção. É isso mesmo que Emmanuel nos vai interpretar. Portugal é a nossa seleção. gente, és paixão, és a nossa seleção. Portugal, Portugal, go, go! Mais uma vez hoje à noite, certamente vão fazer magia à nossa seleção, pelo menos contamos com eles, não é? E nós não, e Manuel disse que roçar é o que está a dar, é ele quem disse, e é o título da música. Antigamente havia mais churizinho, o roça-roça assava-se com jeitinho. Mas agora está a mudar. Roçar virou, é o que estava. Roçar virou uma hora de dançar. Chega aqui amor, é dançar e ninguém nos leva a mal. Chega aqui amor, que é tão bom que eu roçar. Chega aqui amor, é dançar e ninguém nos leva a mal. Chega aqui amor, que é tão bom que eu roçar. O roça roça agora é mais descarado. Esta malta quer roçar. Roçar virou, é o que estava. Roçar virou uma hora de dançar. Chega aqui amor, é dançar e ninguém nos leva a mal. Chega aqui amor, que é tão bom que eu roçar. Chega aqui amor. Ai, o Emanuel, ele está mesmo animado, hein? E ele até o coração já diz, o meu coração faz bum, bum, bum. Vamos lá, que não bata muito forte, senão... Fui ao cinema no domingo com a minha namorada. Filme inspirado, dei-lhe um beijo apaixonado e a festa começava. Bem chegadinhos um ao outro, por amor a gente fez. Um filme tão acalorado que um botão mal apertado desapertou-se de vez. Abraça a bolsa dela, seu biquíni vi então. Não olhei mais para o ecrã. Coração fez bumbum, ai fez bumbum, ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquíni ao léu. Meu coração fez bumbum, ai fez bumbum, ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquíni ao léu. We'll be right back. longa matiné. Eu passei juntinho dela, na plateia bem sentado, vendo ali mesmo a meu lado o lindo biquinho dela. Ah, espero que você também esteja a passar uma ótima matiné aqui conosco na Rádio Arco-Íris, no programa Manhãs Românticas. Ele então foi ao cinema e o botão da blusa partiu, mas isto podia dar mesmo uma grande bronca, não é? Emanuel, que grande bronca! Sempre beber com moderação, não é beber pelo garrafão, mas sim só pela garrafa e moderadamente, hein? Se não dá bronca, como diz aqui o Emanuel, mas não dá bronca porque neles ele vai dançar o Zumbaué. Aqui com o Emanuel, ele gosta de dançar assim. Eu sou teu escravo do amor, é a música que vamos ouvir em seguida. Castigo e ser o teu escravo do amor. Eu não me importo, virá o castigo. castigo e ser o teu escravo do amor. Quando nós temos um tempinho para namorar, lá tenho eu, virá o castigo. E se tu pões a nossa música a tocar, lá tenho eu, virá o castigo. Mas eu confesso que assim sou feliz, pois é melhor do que eu sempre sonhei. Amar assim foi o que eu sempre quis, pois a teu lado eu amo como nunca amei. Eu não me importo, virá o castigo, e me queimar com esse teu calor. Eu não me importo, virá o castigo, e ser o teu escravo do amor. Eu não me importo, virá o castigo, e me queimar com esse teu calor. Eu não me importo, virá o castigo, e ser o teu escravo do amor. Ah, escravo do amor. Ah, ele não se importa de ser escravo do amor. Ah? Ele, porque ele gosta de brincar com a Maria. Por isso que ele não gosta de ser escravo. Gosta de ser escravo do amor, porque então a Maria é muito simpática. Brinca comigo, Maria, é a música que vamos ouvir. Maria não quer brincar com ele e ele pede mais, quer brincar mesmo com a Maria, não é? O nosso Emanuel, mas ele diz que és tudo o que eu quero, Maria. Mais eu quero, mas eu quero, é isso mesmo. És tudo. Sonho com esses teus lábios a consolar meu coração, deslizando no meu corpo com o fogo da paixão. Eu sei bem que é loucura, mas eu gosto é de ti. E tudo o que eu mais quero é ter-te só para mim. Tudo o que eu mais quero e o que mais desejo é ter-te sempre aqui e ter de ti o meu do teu beijo. Tudo o que eu mais quero é amar de paixão, ser no dia a dia o raio do sol do teu coração. Gosto de gostar de ti, por amor eu vou mudar. Cada dia desta vida, meu amor, eu vou te amar. Eu só quero ser feliz, coração apaixonado. Tudo o que eu mais quero e o que mais desejo é que eu te sinta aqui e ter de ti o mel do teu beijo. Tudo o que eu mais quero é mais um paixão. Se no dia a dia o raio do sol no teu coração. Grande, grande Emanuel, ele esteve aqui connosco praticamente durante uma hora e vocês a dizer sempre que sim. E ele agora, então, está tão exausto que até subiu ao céu. Vamos ao céu! Com o meu pedido e lá fomos de partida, foi tão bom com a valer, que a todos vou dizer, é a coisa melhor da vida. Vamos ao céu, vamos ao céu, olhem que o céu tem muito rosto. Vamos ao céu, vamos ao céu, quem quiser e vai se sentir mais bem disposto. Vamos ao céu, vamos ao céu, olhem que vão e não enjoa. Vamos ao céu, vamos ao céu, sabe tão bem que coisa boa. E não controlo esta paixão. Qualquer hora do dia só penso no avião. E estamos praticamente no ponto final deste programa. Mais uma vez, vocês foram imensamente, foram numerosos aqueles que ligaram para aqui para nos agradecer pelas músicas, mas nós estamos aqui, é mesmo para isso, para fazer prazer aos nossos ouvintes. Então, sempre que possa, telefone, ouça a Rádio Arco-Íris no 96.2. Não foi mentira, foi verdade que Emanuel esteve aqui connosco e que nós vamos dar ponto final aqui ao programa Manhãs Românticas. São praticamente 12 horas e é tempo para nós também de deixar a antena à RDP Internacional. Desde já, uma ótima semana para si. E este grande sucesso não podia deixar de vir. Nós, Pimba! Figueirada, ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. São as mais lindas do mundo, donas do nosso coração. Se somos meigos para elas, damos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação. Elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a pretinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Elas são tudo para nós e não me digam que não. Temos de lhes dar amor, nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração. Quando estão apaixonadas, são-nos muito dedicadas. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba.